tenta desanimar. Mais um dia eu sinto a tua mão me guiar, me sustentar. A depressão bate a porta e junto com ela vem os problemas pra me destruir. E já não sei se tenho amigo, mas eu sei que tenho um Deus que cuida de mim. Vou te adorar, não vou desanimar, nem de ti me afastar. Vou lutar e vencer. Situações e problemas só me fazem crescer. Nada vai me impedir de te adorar. Jesus Cristo, contigo eu quero sempre estar. Vou lutar e vencer. Situações e problemas só me fazem crescer. Nada vai me impedir de te adorar. Jesus Cristo, contigo eu quero sempre estar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não tô ligado, Deus é minha sorte. Em meio aos problemas, cercado por tristezas, 1000 cairão ao meu lado e 10 mil à minha direita. Eu não serei atingido, pois sei em quem tenho crido. Eu não serei atingido, sou protegido pelo meu Cristo. E deixa vir os pés de breque usado pelo cão, cheio das conversas pra me tirar da unção. Quem foi quem viu quando eu tava ali no mutirão, com os moleque na missão, pregando a salvação. É, mas nem sempre é assim. Tribulação vem, e a gente sempre tende a cair. Se levantar e seguir, assim que tem que ser. Em meio à tribulação vou lutar e vencer. Vou lutar e vencer. Em meio à tribulação vou lutar e vencer. Vou lutar e vencer. Situações e problemas só me fazem crescer. Nada vai me impedir de te adorar. Jesus Cristo, contigo eu quero sempre estar. Vou lutar e vencer. Situações e problemas só me fazem crescer. Nada vai me impedir de te adorar. Jesus Cristo, contigo eu quero sempre estar. Irmão, a Bíblia diz no capítulo 8, no verso 31 de Romanos: diante de tudo isso, o que podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ninguém. Tá ligado, parceiro? Quando eu falo, vou lutar e vencer, eu simplesmente entendo isso. Aleluia. Que eu tenho Cristo ao meu lado. Irmão, quando você tem Cristo ao seu lado, você entende isso, que você vai lutar e vencer. Não importa o problema, não importa a adversidade, você vai lutar e vencer. Luta e vença. Glória a Deus. Luta e vença. Você pode. O crime, as drogas, a prostituição não pode mais te vencer. Luta e vença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, luta e vença, vença, vença. Aleluia.